Dios te hace Erasmus. Sois ahí un gran tiro para mí, pero lo que te. Yo aqui não se pago, você bate na igreja. É ridículo estar vendo um tentando sair e o outro querendo se afundar. É ridículo isso, tá? Eu acho ridículo. Lá vou eu na maldade, acorda Tati, antes que chegue ao fim uma última viagem. O salve atrás das grades não foi feliz, na rua perpetua o medo, a mente insegura, mas ninguém segura o ódio direcionado, só Deus pra tornar a vida um exiciado. No crime qual razão, vou viver firmão, na consideração ou não, na mira das PT, tipo bélico. O pensamento é como um tanque de guerra, municiado pra derramar sangue. A noite é tipo mangue e meia selva. A obra sem fé é como a seca que contamina a relva. A luz ou as trevas, o Éden ou Babilônia. Na rua o vulto dos bêbados, tudo em coma. De espírito, o cárcere, o abismo, a campana. Daqueles que na maldade quer te ver na lama e ganha tudo que você faz. Cristo Barrabás, sem justiça não há paz, não. Mas quem se importa? O ódio, a droga, o cálice da amargura, o silêncio. Depois do enquadro da viatura, a armadura, os clic, clac, clac, rasga a pele. O luto, a chaga que contamina a pele. ML, mó sofrimento, ai das tia, através do olhar, a esperança de um novo dia. O renascer da esperança através de um canto lírico. Deus falou comigo. A mim não dá mais não. Deus falou comigo. Se bom, aquela ideia que sua mãe tava ligando nós lá, até quem. Deus falou comigo. Só nos bilhar, desce que é seu pago. Vai que tá lá. Mó estralo, dia claro, mó sol. Paras pra exibir seu baby doll. Pra ver da janela do meu quarto nascer do sol, mó perreiro. Essa vida é mó B.O. Dinheiro, balada, mulher, crack pó. Vejo os ídolos e suas vaidades, tipo no iate. A deriva no mar, infinitas vaidades. Mano, reage, truta não dá essa. Cadeia, juras de amor, aquelas promessas e vice-versa. Dois, eu e a Ri formam um. Até que a morte nos separe, o desejo é comum e vale muito mais que o ouro. Mil e uma noite, pra quem provou, do pior o fel se faz doce. Mas vejo um monte só pose sem atitude. Deixe escorrer pelo caráter suas virtudes. Vários Robin Hood na selva de concreto. Vários tipo Collor no mundão, tá repleto. Viu uma pá por dinheiro, por sucesso, por fama. Tipo um cara que no suicídio diz que ama a vida, a família, mas cego se atira. Como os irmãos que matam um monte na rima. Tipo Franco atirador do cinema. A câmera de gás da miséria, a pobreza, a queima de arquivo dos mortos vivos. É, Deus falou comigo. Deus falou comigo.